abençoa este lar que me escuta em meio às lutas de um mundo desigual. Abençoa quem aceitar te vem através desta mensagem musical. Meu Deus, abençoa os pobres e oprimidos, esquecidos por injustiças sociais. Abençoa os órfãos da sociedade e aos encarcerados manda a tua paz. Meu Deus, abençoa os jovens da terra que não sejam vitimados pela guerra. Dá-lhes bom por vir, faz a flor se abrir como promessa de um futuro de unificação. Meu Deus, abençoa as mãos que trabalham, que espalham a semente do labor. Que o meu país seja mais feliz e que em tudo e em todos reine o teu perfeito amor. Tua bênção, tua bênção, oh meu Deus, vem derrama sobre esta geração. Derramando